Portal do Arrocha. Marrom, despertando sentimentos. E essa vai pros corações apaixonados. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. Minha cama, cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender de esquecer. Notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sem tem te dizer, mas eu já superei você. Em nome de Entre Amigos Produções, Marrom, despertando sentimentos. Fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender de esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tem te dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um minha vida. Se tem te dizer, mas eu já superei você. Já doeu, mas hoje